ingresso no 1, contando que equipe de solo, o tráfego da Gol agora ingressando via Juliette para o Pátio 1, após a passagem no Gol, tem de push e entra táxi, o Webjet 589. Bem após a entrada do Gol no Pátio, vai iniciar e rebotar com a 589. Tá ok, tá autorizado o ponto, Gol 1982. No 982, informa que é a sua direita, estão sendo um tráfego na final da 17, mas não vai ter efeito o seu pouso, ok? Então siga aproximação e tem livre pouso. Ok, tá autorizado o pouso, no 982. Só corrigindo a sua esquerda. Sente. Índia November Alpha, chame agora o controle em 198, tem um bom voo. Hilo Romeu Oscar, ciente, autorizado táxi até a Papá, chame na Papá para ingresso. Interceptando a final da 7, visual com gol na final, tem dia Juliette. Vitor Índia Juliette, ciente, se encaixando como número 2, mantenha aproximação e formarei o eixo livre. Ciente, Juli. O 4299 está visual com o tráfego na curta final da 10? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém a 10, 4299. E a Taxi Hotel, chame para cruzamento da pista 10, Olímpico 03. Meu Oscar mantém a posição. Livre pouso, Vitor Índia Juliette. Julie, livre pouso, afirmo, vento 110 graus, 11 nós. Gol no 982, solo 45, direito no 219. Bruno, chame o centro de Recife, 1260, alterne 128.8. 160, um pouquinho secundário? 128.8, secundário. Solo, gol 1982, tá livrado? 1982, táxi via Alfa, mantém antes do táxi e Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, o gol 1982. Meia dois e nono, após a rolagem do azul, ali mantém. Ali mantém na 5-0, Vitor Índia Juliette, solo aos 4-6, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Kilo Romeu Oscar, autorizado ingresso sul pista 1-7, atenta ao Júlio. Mantendo posição antes da Taxi Juliette, Olimpo 03. Objeto 5811, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Torre 1186, ajuste 10 no 5, bom dia. 10 no 5, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, obrigado, vamos lá. Papá Romeu, Índia November Alfa, corredor forte, afastando 20 milhas. Bom confirmando, vai realizar a manobra, 29 graus. Confirma, realiza manobras a 14 rádio no corredor forte, 29 graus. Copiado. Mantenha a escuta permanente em 29 graus. Escuta, 29 graus. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4299, decolado da El Cruz é 1400. Bom dia, 4299, vigilância, Paul 360, conforme autorizado. 360, vigilância, 4299. Ok, gente, após a passagem do WebJet, o Juliette 06. Juliette, Bravo Delta, pronto, cópia. Juliette Bravo Delta para Porto Seguro, autorizado uma centena via Golf 677, decolagem na pista 17, com curva direita, saída coral. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona o 02, confirmando o 0172, padrão Juliette Bravo Delta. Bom trabalho. Juliette Bravo Delta para acionamento táxi, torre 198, decimal meio, bom dia. Olimpo 03, prossegue táxi via Alfa, no ponto de espera, transfira para torre 198, decimal meio, ajuste 10 no 5, bom dia. Seguindo o táxi via Alfa, no ponto de espera, torre 18. Quilo Romeu Oscar, decola os 49, chame controle 198, bom voo. 1998, obrigado. Chamando ajuste 1015 na Potrip 54 4 1015. Descendo para 2015. Olha o quilômetro, acho que solicita morro direto 2500. Meiosca autorizado morro direto, porém vai manter o no meu pé e aguarda a autorização do controle. Morro meu pé direto, aguardando aqui o Meiosca. 0, vento 1, 10 graus, 7 nós. Repouso, 0250. Chame R621, livre, corrigindo. Decolou 50, chame controle agora 198, bom voo. 198, bom dia. Prossiga ainda do papá. Após o desvio ainda do papá, prossegue Ilhéus. Salvador, bom dia, Xané 629. 6219, vigilância, sub mantenha o 360 conforme autorizado. Subindo, 360, 621. Táxi até a Papá, chame na Papá para ingresso na 17, Juliette Bravo Delta. Salvador, linha 311, 201, pushback, 01, autorizado sim para táxi, Xanar 6311. Muito bem. Salvador, linha 581, ali mantém. Ali mantém, 10581. 250, sala 53, direito no 219. 219, né, 250. Salvador, Ocean Air 6250, Livroso, escuta. Ocean Air 6250, táxi via Alfa e vai ingressar via Índia pro Gate 2, observando o tráfego da companhia que está realizando o pushback no Gate 01. Alfa Índia para o 02, observando a companhia no 01, Ocean Air 6250. Avisado ingresso Juliette Bravo Delta, informe pronto para decolagem. Essa 5 mil pés, John India Tama. 015. Mantém a posição. De quem é? E 544 já está full, aliás. Complete a aproximação 544, torre 186. Dois nove nove, chame o centro Recife, 1251, alternativa 13325. Gente, chama Recife 251, alternativa 3325, obrigado, uma boa tarde para 299. Quatro no quatro, pouso autorizado piso no zero, vento no 40 graus, 11 não. Confirmado, vento 720 nós. Confirmar o vento? Confirmo, no 40 graus, 99. 40, obrigado. Objeto 58 no 1, decola ao 55, chame controle 198, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, objeto 581 de decolado, cruza 1600 na Dael. Objeto 581 no vigilância, suba ao 360 conforme autorizado. 360, quanto possível pro hoje Dael, pro 581? Após 2000 pés, autorizado Dael. 2000 Dael, 581. Oxe, né, 6211, chame Recife, 1251, alterne 13325. 1 Ocean Air 62, Corrigir 63, 1 a 1. Estamos com 156 bordo, 156, 3 horas e 50, alterna o galeão. Terminal Léo, chame controle, em 120, decimal 1, serviço a dar terminado. 1 a 0, torre 1 no 86, ajuste 1 a 0 no 5, tem bom dia. Alfa, Pantera 86, grato, bom dia, 63, 1 a 1. 03 ali, mantém. Juliette, Bravo Delta, livre decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 99. Claro. 03, o senhor tá me recebendo bem? Gente, obrigada. 354 no 4, solo 59, direito no 219. Direito no 219, 54 no 4. O 354 no 4, autorizado. Táxi pela Alfa Juliette e a remota é a 14. Alfa Juliette, remota 14, 354 no 4. Salvador, bom dia, American Niner 80. 811 information kilo, would like to request turn to Recife. Ok, American 980, confirm your final level to Recife. Flight level 390. Ok, are you ready to copy? I am ready to copy. Ok, clear to Recife at flight level 390 via Perisk 58. Departure will be from runway 10, left turn. Book departure. Alpha Romeo Uniform Transition. Departure frequency 119.8 and the scope code 5506. Mega Niner 80, clear to Recife via S-File, flight level 390, runway 10, after takeoff left turn via the Puka departure at Aracaju Transition. Departure 119.8, 5506. Yes. American 980, that's correct. Report when ready to push back and start gate 11. Okay, American 980, that's it. Obrigada, ali mantém. Aqui mantém, Charlie India Tango, prossiga descida até 3.500 pés. Limpo 03, decola 01, chame controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, grato, até a volta. Jet 58, ONU ONU, chame Recife, ONU 25 ONU, alterne 1 no 3325. 25 ONU 3325, vai ser 58 ONU. Controle Salvador, bom dia, o Olympus 01. Olympus 01, vigilância, sub e mantenha, 150, sai da PUCA. Para 150, sai da PUCA, Olympus 03, corrige. 03, o Força Aérea 7203. Sim. Oceané 63 no 1, livre decolagem, pista no 0, vento no 0 graus, 99. Livre decolagem, então, no 0, 63 no 1. Índia Tango, confirme a proa. Charlie India Tango, detonação para o sequenciamento, curva à esquerda 050 a proa, vai descer para 2.000 pés, o ajuste no 015. Oi, G, destino Proa 050. Se tiver condições de estar Proa, pode interceptar o localizador. De 90 graus, Moni. Doutor Salvador, bom dia, Oceaner 6311. Bom dia, Oceaner 6311, vigilância, Subal 360, saída da El. 360, solicita, se possível, senhora, proa de Dael 6311. Após 2000 pés, 6311 da El. Da El, 6311. Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, o turno de voo que a gente tinha aqui, a notificação que a gente tinha aqui pra Morro, venceu já. Gente, vou verificar com o AES, só um minuto. Confirm. 07 standby to cruise. Posso mandar a reportagem em sequência até o regresso. O Salvador, bom dia, voo 1983, ciente da informação Kilo para autorização em cópia Guarulhos. É o número 3 para cópia 1983, aguarde. Aguardando na pista. Oscar Bravo, cópia. Oscar Bravo, Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem pistona 7, curva direita, corredores Axé e Caixa Pregos, controle 1198, torre 1186. Aciona 0164, Oscar Bravo. Oscar Bravo, correto, chame pronto para... Confirme o local de estacionamento e o PLB? Ativo, Janita. Está autorizado o procedimento. Reporte estabilizado. Park 07, ready to copy. 545, e alterne 12.025. Runway 10 after takeoff, right turn to Goli, departure and Ofito transition, Upper Zulu 17 to Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10 Brasília. Departure control 119.8, tower 118.6, squawk 5507, chart 07. Track 07, correct, cleared, start up engines, report vector taxi. Oh. 11983, front copy.

Índio November Alpha, retorne para Salvador, reporte ingressando no Interlagos. Clear taxi to taxiway hotel, holding point on taxiway hotel, about head for cross runway 10, track 07. Só pousar na 17, ok? Afirmativo, é, confirme o vento por gentileza então. 130 graus com 7 nós. Afirmativo, está presente, prossegue então para a cabeceira 197, autorizado. Afirmativo, está autorizado, Charlie Gatão, reporte final da 17. Ok, colou à esquerda para interceptar final da 17, Charlie Gatão. Oxe, 663, 1-1, chame o centro Recife, 1251. Alterne 1-2325. 1 Jatango, avistado, autorizado, pouso, pixel no 7, vento no 40 graus, 7 nós, check 3. Afirmativo, autorizado, pouso, cabeceiro no 7, baixado e travado, Charlie Jatango. 6140. Oxanê, 6140, pronto, cópia? Positivo. Oxanê, 6140, para Recife, autorizado nível 350, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição.